especial. Visitar as pessoas doentes da nossa família, alcoólatra, pessoa depressiva, pessoa de estar só. Mas era muito ruim, muito chato. Vamos lá levar uma bálsamo de consulta, um livro, um presente para se extrair. Nazaré vai gastar o dinheiro com a bebida. Mas paga uma cesta básica, paga a energia elétrica dele, paga o aluguel, mas vamos ajudar. Fazer aos outros tudo aquilo que gostarias e que você quisesse. Então é comum que a gente tenha. E aí depois o quê? Como eu não falei, veio a psicografia. O que eu ia falar, veio uma mensagem, um puxão de orelha no nosso grupo mediúnico, em mim, inclusive, que estava muito distante dos trabalhos sociais. Então, a gente vê como realmente é útil, como vai ter esse conteúdo, que é muito parecido. Por quê? Porque a inspiração e esse contato com o mentor é muito próximo. A gente pensa muito parecido, porque ele nos inspira cotidianamente. Pode o médico rejeitar a mediunidade e ela nunca... Tem uma palavra aqui que eu entendi. Ei, desaforar, eu acho, não é? É isso mesmo? Não é isso? É. Os espíritos podem suspender a mediunidade, tanto para salvar o médico, para que ele não se prejudique mais, como quando ele não está se utilizando dela de maneira adequada. Mas como nós vimos que é também uma predisposição orgânica, muitas vezes, só porque a gente não quer, muitas vezes vai ser difícil. Nazareno, então, olha, eu morro de medo de espírito, eu não tenho medo, eu não quero trabalhar com médico. Quem disse que você é médium mesmo? O meu orientador de estudo mediúnico, lá no da época que fez a escola de mediunidade em Fortaleza, Fernando Ananias, ele disse que chegou na casa espírita vendo e ouvindo espíritos. Fez o tratamento da desobsessão, reunião de reforma íntima do estudo evangélico. Ele parou de ver e parou de ouvir. Então ele não era médium tarefeiro, não tinha um mediunato. Ele tinha apenas o quê? Uma obsessão que, pela afinidade com o espírito, uma ligação muito próxima, ele conseguia ver e escutar aquele espírito. Então muitas vezes a gente tem uma obsessão e pensa que é mediunidade. Tá? Então faço o tratamento, faço o estudo. Porque o que acontece? Quando a gente tem medo de uma coisa, por que a gente tem medo? Porque é desconhecido. A gente tem medo do escuro, por quê? Porque não sabe o que é que tem lá, pode dizer que é uma cobra. Pode ser que tem um assaltante ali na estrada. Então vamos lançar luz para perder o medo. E a luz é o conhecimento. Vamos estudar e vamos perder o medo. Eu fui doutrinador durante muitos anos em Fortaleza. Hoje é que eu estou começando a trabalhar como médico. Mas ali, pessoal, era tão comum, eram sempre as histórias assim, muito parecidas, não é? Problema amoroso, vingança, problemas de escravidão, problemas de perseguição.